to White and Nerdy. Can't you see I'm white and nerdy? Look at me, I'm white and nerdy. Olá, amigos! Está começando mais um Rapidinhas do Nerdcast. Uou! Yeah, baby! Eu sou o Thiago Mendes, estou na presença do meu caro amigo externo. E aí, galera, estamos aí para falar mais besteira. E por falar em besteira, também estamos na presença do meu caro amigo Iago. E aí, galera, mas é o seguinte, falta uma coisa pro Thiago fazer introdução no Rapidinhas, cara. Aquela desafinada no cast, você dá, entendeu? Isso faz falta, cara. Faz falta. Faz de novo, então. Vamos fazer de novo. Olá, amigos! Está começando mais um Rapidinhas do Mexidão Cast! Aí, agora sim! Agora a gente pode começar um podcast decente. Agora sim, um podcast decente. Isso aí. Caros amigos, todo mundo tá curtindo a Copa, correto? Não. Opa! Não, velho, não quero nem saber. Olha só, o que acontece é que recentemente o Chile derrotou a Austrália por 3-1. E aí eu vos pergunto, o que tem de importante nisso? Pro brasileiro não tem nada, né? Já pro chileno... Os chilenos hoje teve uma grande festa, né? Uma comemoração. Teve bolo? Bota festa nisso. Teve um grande bolo. Uma pornstar chilena fez uma promessa que se o Chile ganhasse, ela faria uma maratona de 8 horas de sexo. Yeah, baby! Yeah. Calma aí, isso é prêmio pra alguém? Como é que é? Bom, de uma certa forma, acabou sendo um prêmio pra torcida chilena, né? Não sei não, cara. Se eu tô lá na fila, eu vou ficar contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, tem 25 na minha frente, cara. Vamos usar esse negócio e eu vou usar isso depois de 25 pessoas. Não uso, não. Pois é. Não, não usa não, coragem. Véio. No, God! No, God, please, no! No! No! No! É. Isso pra mim é castigo, rapaz. É castigo, vocês acham? É castigo. Isso não é prêmio, não, cara. Isso é uma bichona! Olha só. É, a pornstar é a Marlene Doll, né? Publicou em seu Twitter pessoal. Se o Chile ganhar hoje, preparem as camisinhas. Só os fortes. E aí ela parece, pelo que eu vim acompanhando nas redes sociais, ela já até cumpriu. Ela começou na sexta-feira e terminou no sábado. Caramba! Ah, né? 12 horas. 12 horas, ela não faz a promessa à toa, não, né? É, foi 12 horas porque ela disse que se fizesse 3 gols, né? Aí seria 12 horas. E fizeram 3 gols, cara. Fizeram 3 gols. Meu caro amigo externo. Sir, yes, sir! Se você tivesse que prometer alguma coisa para os seus ouvintes, o que você prometeria? O meu caneco ia ficar longe disso. What? Mas, para os ouvintes, vamos ver. Eu posso prometer, cara. Se a nossa página no Facebook tiver 1000 curtidas até o final do mês, eu dou um action figure do meu bolso. A escolher. É. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor então. O ouvinte que comentar a curtida número 1000 ganha um action figure. Unbelievable. Não, aí você tá doido? Aí tá muito fácil. Thiago. Tá mais fácil do que pôr uma camisinha. Lógico, de fato. Thiago, se você tivesse que prometer alguma coisa pros seus milhares de ouvintes. É, meu. Eu prometo que se o externo realmente dá essa action figure, eu caço o cara até no inferno pegar pra mim. Olha aí. O que acontece, né, que ela deixou até o telefone dela nas redes sociais pra galera interessada ligar pra ela, interessada em participar da orgia. E parece que, bom, como a gente já falou, ela cumpriu com ressalvas até. O que será que ela vai dar pros seus ouvintes? Caso o Chile se consagre campeão desse campeonato, meus caros amigos. Então, já tem uma promessa que ela fez, né? Tem? Sim. Agora não sei se é ganhar o próximo jogo ou se é ganhar a Copa. Mas vai aumentar pra 16 horas. Caraca, ela é forte mesmo, viu? É. Você aguenta ficar mais 16 horas, externa, ali em pé? Não, cara. Não, eu termino com 1 minuto e meio. Será que dá pra levantar? Ah, dá. Um forte virão dá. É normal pra todo mundo. Não, eu tô enganado. Ela aguenta sorrindo que você não aguenta chorando. Olha, com certeza. É importante isso aí, hein? Faz parte da fisiologia. Faz parte da natureza humana. Bom, ficamos por aqui, né, com essa notícia encantadora. Então você que mora no Chile, fica atento aí ao Twitter da Marlene Doll. Você gosta desse tipo de prêmio. Um breve abraço, até mais. Isso aí, até mais, falou. Extra. Até mais.